Saudações, caríssimos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou Rafael Fire, escritor e podcaster, mas você pode me chamar de Rafa. E hoje eu tô aqui sozinho, tô desacompanhado aqui do restante do pessoal, pra poder contar uma história, pra poder conversar, na verdade, conversar com vocês sobre um universo de RPG que eu tinha muito antes de eu começar a escrever o meu livro. Lembrando sempre que você está ouvindo Frost Hunter e vem comigo. Bem, esses dias eu estava lembrando, estava refletindo assim na minha vida, que no passado, assim, lá em 2011, bem antes assim de eu começar a ter as primeiras ideias assim pro meu livro, eu já tava exercitando a minha criatividade num universo de RPG que eu trabalhava junto com um colega Webinho, né? A gente tava reunindo uma mesa, né? E a gente precisava de um lore, né? De um cenário para poder jogar, né? E a gente não queria comprar aqueles livros prontos, né? Que já vinha com uma aventura, a gente queria criar uma coisa que tivesse assim a nossa essência. Então a gente começou a criar várias histórias que iam servir de pano de fundo para as mestragens que a gente ia colocar. A gente alternava as mestragens, tinha hora que eu mestrava, tinha hora que o Webinho mestrava. E enfim, e a gente resolveu chamar esse conjunto de histórias, esse universo de Draconos Dantes. E essa foi uma fase assim muito legal da nossa história RPGística, né, de todo esse hobby que a gente tem, né, de jogar RPG. Foi uma fase muito legal, e eu queria trazer isso pro Frost Hunter de alguma forma. Era um material muito legal, e eu não queria que morresse enterrado numa gaveta. Então, eu tô trazendo aqui, vou tentar contar aqui numa série de episódios algumas histórias dessas. É claro que eu vou dar uma reformulada para não parecer, eu tinha 15 anos quando eu escrevi esses negócios, mas eu espero que isso seja bem aceito, né, pelo público, e vamos lá, né. E assim, a primeira história que eu queria trazer, como vocês devem ter visto no título, é A Ascensão de Aldrin. É uma história muito importante para entender o início da história. Então, vamos lá. Bom, antes de começar a falar propriamente do episódio em si, da Ascensão de Aldrin, quem é Aldrin e etc., eu preciso trabalhar aqui alguns conceitos iniciais. E quais são eles? Olha, primeiramente, Draconos se passa num mundo que se chama Ravel. Esse é o nome do cenário, assim, do mundo, da dimensão que se passa a história. E esse mundo, ele passou por 5 grandes eras, cada uma composta por vários séculos, que quem sabe até milênios. E eu pretendo fazer um episódio em separado para cada uma dessas eras, ou para falar delas uma a uma, não ficar perdendo muito meu tempo. Vou me ater aqui só ao essencial. Então vamos a elas. Bom, a primeira era é a era dos princípios, né? Que é a era dos princípios? Os princípios são 6 grandes entidades que criaram tudo que existe. Cada princípio tem a sua dimensão em separado. Ravel é uma dessas dimensões. E na primeira era não existia nada. Era só os 6 princípios sentados em círculo na erraticidade, assim, num grandíssimo nada. Os princípios, eles eram divindades, por assim dizer, de grandíssimo poder, de dimensões maiores e inimagináveis, maiores do que qualquer coisa que possa se pensar, né? Você sendo um personagem basilar à história. E nessa era, os princípios, eles só ficavam assim, parados, pensando, tomando consciência. A segunda era é a era das criações, ou a era da criação, em que cada princípio começou a criar suas próprias coisas, suas próprias dimensões, Ravel é a dimensão de Oreus, o princípio que simboliza o espaço. Ele que criou o plano físico, digamos assim, o mundo dos mortais, que foi nomeado por ele mesmo de Ravel. E a segunda era foi basicamente isso. Depois veio a era dos elfos. Ravel foi habitada primeiramente por elfos, primeira raça. E diferentemente de alguns elfos aí que a gente costuma ver, os elfos eles não eram muito bem assim, seres puros, bondosos. Não, em Draconos Dantes, os elfos, eles foram os primeiros seres, e assim, eles tinham um império. E eles não eram a única raça que existia nessa era, mas eles praticamente dominavam todas as outras e viviam em guerra com todas elas. Predominantemente, Ravel era base pro Império Élfico, que era uma coisa de dimensões assim, gigantescas. Eles realmente eram muito poderosos. Só que acontece que o Império Élfico, ele caiu, cedendo lugar à quarta era, que foi a era do caos. Existe um princípio, um dos seis princípios que eu falei lá atrás, Kriss, que é o princípio do caos. Ela criou, né, o mundo que ela criou, a dimensão, cada princípio tem o seu próprio mundo em separado. Kriss, o mundo de Kriss se chama Krissol, bem egocêntrico, por assim dizer. E Kriss, o exército dela, marchou invadindo Ravel, dominando tudo que tinha ali, exterminando os líderes élficos e colocando um fim na raça dos elfos, e escravizando as demais. Porque assim, os elfos eles escravizavam as outras raças e alguns de seus semelhantes, e no caso o exército do caos dominou os líderes primeiro, e aproveitou a mão de obra que já tinha ali. E bom, e dominou, com uma mão muito mais pesada, digamos assim, o mundo que ali existia. E a última era é a Era dos Mortais, e eu vou contar aqui a transição para essa última era. O Caos, né, Crystal, governou Ravel por muitos séculos, e eu vou contar aqui a história de como essa era teve fim para ceder lugar à última. Primeiramente, a Quarta Era teve fim com um evento chamado o Expurgo do Caos. Foi uma guerra que durou anos, que expulsou as infantarias do caos do território de Ravel, fazendo com que elas retornassem de volta a Crystal, a dimensão de origem. E começou assim. Os grandes princípios, as divindades, eles não achavam justa a ambição de Kriss em ocupar dois mundos, e isso estava gerando um desequilíbrio entre eles. Então eles resolveram interferir. Assim, três divindades, três princípios, forjaram cada um uma arma poderosíssima que continha em si alguns de seus poderes divinos, um poder de seu forjador, e eles presentearam um escolhido com essas armas. Existe um manuscrito que é encontrado ali nos registros na biblioteca de Rune Pillars, nos tempos presentes da história, que diz o seguinte: as cartas do equilíbrio foram rasgadas pela fome do caos. É proibido que um dos princípios entre em guerra contra o outro. Tal ato romperia a malha da existência. Porém, o horizonte de Ravel encontra-se enegrecido demais para que não se intervenha. E assim disseram os princípios. Com a voz de Oreus, criam-se as asas de ouro, mais velozes que o tempo. Com a voz de Íris, cria-se o cubo, a fonte da luz divina. Com a voz de Dagon, cria-se o martelo, com o qual será feita a justiça. Presenteie-se aquele cujo coração distribui as cartas da luz. Bem, como vocês podem perceber, essas divindades criaram três armas e nomearam um escolhido. Acontece que Aldrin, como vocês viram no título do episódio, foi esse escolhido. E, bem, quem era Aldrin? Aldrin era um homem de bom coração, um escravo que viveu durante os anos de dominação, os anos finais de dominação do Império do Caos. Certa vez, Aldrin tinha passado por uma tortura, e então houve uma rebelião lá no lugar onde Aldrin vivia, e essa rebelião ela foi sufocada pelas infantarias do caos, pelos soldados demoníacos do caos. E durante essa fuga, essa rebelião ocasionou uma grande fuga, uma grande diáspora de escravos. Mas essa rebelião foi duramente reprimida pelos soldados de armadura negra, infantarias do caos, que matou vários escravos insurgentes. Dentre eles estavam a família de Aldrin, que se sacrificou para que Aldrin conseguisse fugir. Foi o único que conseguiu escapar vivo daquele motim. Então ele estava ali. Assim, Aldrin agora livre. Logicamente ele era procurado, mas ele se viu livre de seus superiores pela primeira vez. E assim Aldrin vagou por muitos dias e muitas noites, até que ele começou a ouvir vozes. E não era qualquer tipo de voz que você escuta quando você está tendo uma alucinação. Ele via algo de diferente nessas vozes. Essas vozes diziam para ele procurar o topo de uma montanha sagrada. E como ele era uma pessoa bem crédula e resignada, ele obedeceu. Então, depois de algum tempo, ele encontrou a tal montanha e escalou. Lá no topo, ele encontrou uma caverna. E dentro, ele percebeu que era uma caverna dourada, assim, cheia de escrituras arcanas nas paredes. E lá, ele encontrou uma imagem etérea de um anjo dourado, que lhe ofereceu 3 presentes. O primeiro deles era um par de asas semi-etéreas, meio douradas assim, que iriam permitir com que ele voasse. O segundo era um cubo, todo escrito assim, com as suas faces todas talhadas com símbolos, e ele conseguia perceber que no interior desse cubo emanava uma luz muito intensa. E o terceiro presente era um martelo de 2 mãos, com o qual, se ele batesse no chão, uma onda iria se propagar ao seu redor. Aquela figura semetérea, luminosa, disse para ele que ele, a partir de agora, era o escolhido daqueles que falam, e a partir daí, ele se ascenderia como o líder daqueles que sofrem. Aldrin pegou os itens e partiu dali. E ele seguiu em frente por mais alguns dias, até que ele se deparou com um lugar que era chamada Fortaleza de Cradle, o último lugar, o último forte de resistência dos escravos que conseguiam fugir. A lenda de Cradle circulava por entre os escravos de todas as partes do mundo, e era como se fosse uma espécie de terra prometida. E Aldrin conseguiu chegar lá, portando suas novas armas. Ele atravessou os muramentos da cidade, e quando ele chegou lá, o conselho dos superiores viram que ele se tratava do escolhido da lenda, dos princípios, o enviado daqueles que iria restaurar o equilíbrio. Então, ele ascendeu a partir daí como líder, libertando os escravos. E isso não foi fácil, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, foi uma guerra, um massacre sangrento, demorado, até que por fim Crystal cedeu, ruiu. O episódio do expurgo do caos chegava ao fim, junto com a Quarta Era e dando início a uma nova fase. Todo o reino ocupado outrora por Crystal recebeu o nome de Cradle, e Aldrin foi nomeado rei e governou pelo restante da sua vida. Mais tarde, a capital daquele reino viria a se chamar Aldrin, em homenagem ao seu antigo rei. E bem, eu pretendo fazer mais tarde um episódio falando do Aldrin mais um pouco mais especificamente dele, e não da sua ascensão, não do episódio que marcou o início da Quinta Era. E bom, esse foi o primeiro de muitos episódios que eu gostaria de fazer. Isso tudo depende da aceitação. Eu realmente acho muito bacana contar essas histórias, eu gostaria que elas não morressem no fundo de uma gaveta, eu queria dar uma nova afetação a todas elas. Espero que dê certo no final das contas. Bem, não esquece de compartilhar, mostrar para aquele seu colega que gosta de RPG, você fala assim, olha que história bacana que esse desocupado fez, enfim, entre outras coisas. Não esquece de assinar o nosso feed, lembrando que a gente está disponível em vários agregadores, Spotify, iTunes, Overcast, vários lugares aí da sua preferência. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E no mais é isso, e até a próxima.